642, clear the Cot runway 10, wind 010 degrees, 0 4 knots. No 7, não fica autorizado a alinhar e manter. Bom dia, Gol, não é próxima ponte, vale da Rondera. 97, última chuva? Sim, próxima ponte, vale da Rondera. 97, mantém a posição. Número 07, decolado 00, chamei controle de frequência 1935. Já 35 para departure, gol 607. Go departure, good morning, gol 1607, passing 3000, climb at level 360. Good morning, gol 1607, climb at 360, que fome a bordo, que passa. Main climb at level 360, onboard departure, go 1607. Bono 897, autorizado decolagem de pista no 0, vento 0 no 0 grosso com 04 nós. Bono 7 no 5, exatamente. Autorizado decolagem de pista 1 no 0, vento 0 no 0 grosso com 04 nós. Chame o centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. A frequência 12545, alternativa 12685. No 897, autorizado alinhar em manter. Alinhar em manter, não, zero, bom, no 897. 1-7, 1-5, decolada 04, chame controle 1-9-3-5. 1935, gol 1-7-5, tem um bom domingo. Valeu, 661, prossiga direto, conquista. E se necessitar de informação em alerta, vai chamar o 166-1260, alterna 128.8. Fique atento para se voltar para o local e um bom voo. Livrar frequência para coordenar com o tráfego local aqui em Salvador e ao livrar terminal para informação e alerta, eu chamo o Recife, 1260-1228, bom voo. Sétimo 5. 360 vigilância, saída a bó. A bó, 360 vigilância, o sétimo 5. O Novembro 661 no Delta Tango copiou o controle de Salvador. Você pode livrar a frequência, chamar em 12345, né, seu contato local de Salvador. E ao livrar a terminal, vai chamar o centro de Recife para informação em alerta. 1260, 128.8 e um bom voo. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 360 graus com 04 nós. Autorizado a linha manter. Go 1607, call now Recife Center, frequency 1260, if unable 1-8.8. 1-8-8, good day. Decolada 07, chame controle 1-1935. 1935, 1-8-9-7, bom domingo. Controle, gol 1-8-9-7, bom dia. Gol 1-8-9-7, 360, vigilância, saída da EL. A EL 360, 1-8-9-7. 3, Gol 1897. Chame o controle 1897. 3517, autorizado decolagem pista no 0, vento 0 no 0 graus com 04 nós. Sétimo 5 vai chamar o centro Recife em 1260, alterna 1228. Correction, go 175115, call Recife 1260, if unable 128.8. 1715, now switch to 600. 126, small 0, 128, small 8. Bom domingo. Bom domingo. Decolada 12, chame controle 1935. 1935, bom dia. Controle, bom dia, nota 3507. Bom dia, 3507, suba o 380, saída boa. Ok, subida ao 380, no arco. 357. Rota 357, pode voar arco? Pode voar elefa. Elefa, não é isso? Ativa arco após elefa, você pode voar elefa. Ok, arco após elefa. Sete, chame Recife em 1251, alterne 1-3325. Vai chamar 1-3325, no 897, bom domingo. Excelente. 4208, desço para 2000 pés na proa de Tato, ajuste no 0 no 4. É 3597, chame o centro Recife em 1260, alternativa 128.8. 360, 288, tá 3597, bom dia. Bom dia. Piado, Mike, Alfa Vitor Jet, reporte para regresso. Obrigado, Engenho Novel. Ingresse na Cruz de Paris, atravessar a Corrida Interlagos, Engenho Novel Alfa. Santos 3153, autorizado a linha de colar, pista no zero, vento variável 03 nós. Ator 08, o Arthur, resposta brisada. Reportaremos, senhor, graças à sua ajuda. Decolado aos 25, chame o controle 1935. 1935, obrigado, Vasco. Salvador, bom dia, Vasco. Contato na decolagem, sol 380 da Elvis Lancer. Da Elvis Lancer. Mas chame solo para reboque 1211. Obrigado. Siga, Lima. Vou tentar chamar Paulo, não. 121 decimal 1. Obrigado.